Fiquei impressionado e quis te conhecer. Algo diferente brotou no coração. Eu vou pedir a Deus uma confirmação. O seu jeito, a sua voz, um momento especial Deus concedeu a nós, minha princesa. Eu não me esqueço aquele dia na saída da igreja. Você pra mim sorria, não estava acreditando. Será realidade ou se estou sonhando? Um momento tão sublime. Descrever sua beleza me reprime. Um castelo, um paraíso, você é tudo o que preciso. Princesa do Senhor, seu carinho me conquistou. Vamos orar, pedir a Deus que venha nos abençoar. Eu nasci pra você e você nasceu pra mim. Amor eterno com Jesus nunca vai ter fim, pois o amor é o maior dos dons. Você é minha música, não vou sair do tom. Um beijo, um passo, eternidade, juntos lado a lado até que a morte nos separe. Pra sempre vou te amar, princesa do Senhor. Com você pra sempre quero estar. E um dia iremos nos casar. Iremos nos casar. Princesa do Senhor, pra sempre vou te amar. Com Jesus em nossa vida, nosso amor nunca vai se acabar. Meu perfume, minha princesa, minha flor, no jardim da minha vida, você foi quem brotou. Te amo, princesa do Senhor. Consegui o que queria, princesa do Senhor, agora somos uma família. Mesmo passando dificuldades, Deus me deu você, eu te amo de verdade. Quantas vezes você me ajudou nos momentos de tristeza, você também chorou. Eu te amo, princesa do Senhor, um só espírito, uma só carne, mulher valorosa, companheira de verdade. Eu admiro sua sabedoria, sua fé se renova a cada dia. Não posso te trair, um vacilo meu, e Deus cobra de mim. Meu perfume, minha princesa, minha flor, no jardim da minha vida, você foi quem brotou. Quantas noites você orou por nós, no silêncio da madrugada, Deus ouviu a sua voz e nos abençoou. O pão de cada dia nunca nos faltou. Eu preciso te amar. A água, a luz está para cortar, e mesmo assim você consegue se acalmar. Me faz acreditar que a vida é bela e o amor está no ar. Chuva de bênção, então começa a nos molhar. Seus cabelos tão bonitos, vem me enxugar. Princesa do Senhor, pra sempre vou te amar. Princesa do Senhor, pra sempre vou te amar. Com Jesus em nossa vida, nosso amor nunca vai se acabar. Meu perfume, minha princesa, minha flor, no jardim da minha vida, você foi quem brotou. Te amo, princesa do Senhor. Princesa do Senhor, você é a minha inspiração. Quem não viu, pare pra ler Cantares do Rei Salomão. A mulher para o homem pra mulher. Na Bíblia tá escrito, princesa tenha fé. Ainda que tivesse o dom da profecia, se não tivesse o amor, de que me valeria? De que me serviria? Quem nos escolheu foi Deus, não foi você, não foi eu. Pra sempre vou te amar, princesa do Senhor. Princesa do Senhor, pra sempre vou te amar. Com Jesus em nossa vida, nosso amor nunca vai se acabar. Meu perfume, minha princesa, minha flor, no jardim da minha vida, você foi quem brotou. Te amo, princesa do Senhor.